Pacificadores. Rádio Boys. Ontem fui covarde, mas a dor que se deu no peito foi mais forte que isso. Hoje estou aqui arrependido. Da cidade a te procurar, aonde quer que eu vá, não consigo encontrar. Te machuquei, falei coisas que eu não devia. Desculpa-me se magoei seu coração algum dia. Mandei mensagens horríveis no seu celular, mas na verdade eu queria só me declarar. Cada minuto que não falo contigo só machuca a alma, deixa meu coração partido. Não consigo entender. Você me deixou, só fico calado, chorei. De amor eu te suplico, volta, vida, volta, linda. Fui covarde quando te abandonei, mas hoje eu sei que errei. Eu te suplico, volta, vida, volta, linda. Fui covarde quando te abandonei. De sentir que não é amado me fez ficar só, sem ter você ao meu lado. Se eu tivesse o dom de controlar o tempo, eu estaria com você, amor, a cada momento. Hoje meu coração se rende aos seus encantos. Hoje eu choro e solitário fico pelos cantos. Confesso e imploro, preciso de você. Sem o amor da minha vida, o que eu vou fazer? Não consigo entender.